663, prossiga. Copa, se tiver cancelamento, aguardando a copa também. 70 graus com 7 nós. Afirmo, livre aliar e iniciar. Pra deslocar da ONU Zé. Rua direita, saída da EL, transição de NER. Controle 1,9 decimal 35, torre 1,8 decimal 6, transponda 5101. 340, São Paulo Guarulhos, transferir 50, decola da 10, curva direita, da EL de NER, controle 1935, 286, torre 5101, transponder 103663, para o posto de acampamento. Aguarde. Mosca, papá, papá, posição. Avistado, continua em frente, ingressa na alfa e chama a torre no ataque sua delta. Oscar, papá, papá. Controle Salvador, abre possibilidade de liberar a velocidade rápido para o Bariloche. Já tenho número 1 para Porto Salvador, Bariloche 6518, após estar para autorizado em LSC o glide, os primeiros 1.200 metros impraticáveis, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, no 4, repassabilizado, Bariloche 6518. Livre da restrição de velocidade, então após o TAP da estradura, vai interceptar o ILS S210, suficiente 2.200 metros impraticáveis no início da capoeira Lodge. Sendo 401 decolado ao 05, controle 1,935, bom voo. 0935, agradecido. Controle, bom dia, já vai ter 401 decolado da bom voo. Aberto, é 401, no assento transponder 5075. Taxi do Gol 605, com POB 71, autonomia de 4 horas, alterna, Guarulhos. TAP, sua nível 100, mantendo o perfil de saída mola aberta no 401. Batiu, senhor, mantém o perfil 01. Contato radar na decolagem, aberta no 401. Mantenha o ponto de espera da Delta e aguarde instruções. Alfa Vitor Juliette. É o segundo na sequência para receber autorização de tráfego, eu acredito que mais 3 minutos no máximo. Então, 3304, autorizado Brasília, nível de voo 360. Na ponto de espera da Delta, medida da nave decolou na frente, era a nave de pequeno porte, está fazendo um perfil de subida. Mantém a posição e aguarde. 06. Confirmou o transponder? Com 5106. Afirmativo, autorizou 360 via apesar do 197 para Brasília. Óleo fixo, motor de 195, 386. 5106, transponder para 3304. Correto, chamo pronto para o acionamento. Número 605, autorizado táxi, via Índia, Alfa e Delta, ponto de espera no zero. Está no portão 9. Livre táxi, igual número 605, via Índia, Alfa e Delta. Está 3269. Está 3663, posição. É, pronto táxi, 3663, com 7,6 a bordo, Galeão, 3 horas e 50. Tenente, número 3 para decolagem, siga o Boeing 737-800 da Gol à sua esquerda, para 3663. Estamos logo com uma aeronave da Gol à direita, ingressando na alfa. Positivo, é só a direita então, só a direita. Ok, segue essa aeronave da Gol aí, está 3663. Não vou copiar o seu 3259. Positivo. No 09, próximo pushback em chamamento. Autorizado, chama o seu sotaque, está 3859. Toma lá, 3859. 658 estabilizado no localizador? Localizador da 10, login. Ok, complete ILS sem um glide, chame a Torre Salvador, frequência 11830. Largue logo 6598. 11830, log 6598, grato, mande. Imagina, 118.6, 118 decimal 6. Ok, 118.6, log 6598. Gente, escute a ATIS em 12775. Acuse o recebimento da informação ATIS em vigor enquanto processa autorização de tráfego. E confirme na radial. Localizador da 10, 1200 metros. Log 6598, avistado, foi autorizado, ser deslocado em primeiro em 1200 metros, ajuste no 04, vento, 1 centena com 4 nós. Leve, pois 90, log 6598. Sobre o setor do voo. Aqui sobre o voo ITGL em Vera Cruz. Decola da 17, curva direita, corredor axé, caixa prévios. Controle 199 decimal 6, não, 199 decimal 35, torre 198 decimal 6, transponder 0151. Reto a torre para o táxi, POB. 02. Então 401, direto Lapa, subindo para 1 centena. Cliente está autorizado a ceder para 1 centena, voando com a flor de Lapa, o Abaixé 1401. 7, curva direita, saída Coral, controle 119 decimal 35, torre 18 decimal 6. O nível autorizado é o 040 até 30 milhas. Após regresso para Salvador, em coordenação com o controle. E opera na 119 decimal 35. Transponder 5103, Juliette Charlie F. Ativo, aguarde transferência para a torre. Afirmativo. Cancelamento, tá 3304, tá no gate 2. Sim. Pushback, cancelamento, tá 3304. Por usar o táxi via Juliette, Alfa e Delta. Juliette, Alfa e Delta, 3259. Informa que está com 104, 4 e 40, 4 horas e 30, alternado a caminho. Ciente, autorizado táxi, ponto de espera 10 via Juliette, Alfa e Delta. Juliette, Alfa e Delta, 3259. Pushback, acionamento no 02, até 3304. Até 3304. Autorizado, porção 02, chame o tanto do táxi. Autorizado, 304. Fala, Salvador. Arthur, bom dia, log 659, Pouso Alemão. Sou log 6518, autorizado táxi em frente até o través da Pepsi Eco, inicialmente. Táxi livre até o através da Taxi Eco, inicialmente log. Afirmativo, iremos priorizar a aeronave, a quarta aeronave para decolagem, com prioridade de decolagem, transportando órgãos vitais para transplante. Ciente, valeu, log. papapá, se possível, agilize manobras para a aeronave com o transporte de órgãos aqui, para decolar. Pedro, vai decolar. Estou priorizando uma coordenação aqui de aeronave com transporte de órgãos vitais. É o gol 1888, informação mais. Bom dia, gol 1888, acione identificação. Chegada Mari, desse mantenha o nível de voo 050, com ajuste 10014, gol 1888. Gol 1888, autorizado até o nível 050, perfil da chegada Mari, ajustar com ajuste 10014. Papá decolado agora os 16, controle 19.35, bom voo. Quero, bandeira. Tele Salvador, bom dia, papá, meu, acho que é papapá, decolou na sua escuta. 8, o tráfego que eu me referi, transportando órgãos vitais, é esse tráfego da TAM em sentido contrário, na Taxi Alpha, ok? Após ele ingressar na Delta, estará autorizado seu ingresso via Kilo à esquerda. Inicialmente manter a posição através da Eco. Manterá a posição através da Eco, aguardando o tráfego da TAM, transportando órgãos, e após a passagem do tráfego na Alfa, para seguir a parte 3 via Kilo. Mantenha a posição aí antes da Eco agora, mantenha a posição, por favor. Já estamos mantendo. Solo está confirmado, obrigado pela utilizada, vai liberar a Eco para a gente para entrar e backtrack para a deslocada da 10. É isso, 3859. Eu coordenei agora com a torre, você vai passar atrás desse tanque à esquerda e ingressar na Eco para a gente priorizar sua decolagem. Perfeito, graças. 3859, então já entra na Eco e deixa liberado aí para o colega da volta. Positivo. Aí tem um tráfego decolando, na cabeceira decolando, e depois desse só vai ser priorizado. Gente, após a rolagem do gol, ingressa na Eco 3859. Que agora sim. Gente, Juliette Aleca, autorizado o acionamento. Juliette, autorizado a alinhar e decolar do 7, vento de 120 graus e 069. Obrigado, bom trabalho, obrigado pela utilizada aí, bom trabalho. Ok, era para ter sido melhor, só que o Oscar Papapá se confundiu com a faixa de decolagem. Melhorar estraga, amigo, obrigado, um abraço. Dois Salvador, muito bom dia, o 3859 já está ingressou, backtrack para decolar, dá 1-0 deslocar. 3859 autorizado, alinhar e manter, a 1-0. Ali mantendo 0359. Galeão. Ali 199 decimal 35, bom voo. 1935, bom dia. Siga logo essa escuta. É o Yuri aí? Não, negativo. É o Raes. Valeu, bom voo. autonomia 05, contato radar na decolagem, sub e mantenha, nível 360 na proa de Dael. Dael na proa, 360 atualizado, autonomia 05. Com 78 a bordo, autonomia de 440, alterna Galeão. 3804? É, autonomia 4 horas e 40, alternativa Galeão, POB? 78. Autorizado táxi via Índia, Alfa Delta, ponto de espera no zero, transferência. E Alfa Delta, ponto de espera sua, então 3604. Vitor Juliette decolando agora, 119, controle 119, decimal 35, bom voo. 19, decimal 35, Alfa Juliette, grato. TAM 3859, autorizado decolada 10, vento de 150 graus, 5 nós. Decolado, 3859, grato, para a comparação. TAM 3663, após rolagem do tráfego companhia, ali mantendo 0. Lima mantendo 0, 3663. Bom dia, 1000 pés, prossegue corredor axé. O Vitor Índia Juliette, Alfa Vitor Juliette, corrigindo. Oi, meu pé, corrido axé, Alfa Vitor Juliette. Alfa Juliette chamou a torre? Ah, livre assinagem para o táxi. Aporte e paga ingresso no set. Juliette Chaliak. Juliette 59, decolada 20, controle 119, decimal 35. 1888, sou autorizado 2000 pés, 1014 ajuste, reporte estabilizado no localizador, o glide está fora de serviço. 1888. Voo no 888 para 2014, reportando estabilizado no localizador. Voo no 888. Maitel 401, está 38 para 39 milhas noroeste de Salvador. Mantém uma centena e chame Recife na frequência 1288, alterne 3325. Maitel 401, bom dia. Bom dia, senhor. 401. Trode, Salvador. Muito bom dia, 3859 da TAM. Vou na direita, passando 2500 pés, solicito as bônus da presente forma Trove. Bom dia, Gol, corrigindo. TAM 3859, contato radar na decolagem, submantém o 360. Já estou coordenando com o Recife para voar direto Gonza. Muito obrigado pela agilizada. Frequência 12775, acusa recebimento para o solo Salvador, enquanto processo a sua autorização de tráfego. Sete nós. Livre decolagem da 1073663. TAM 3304, após rolagem de tráfego companhia, Lima Mateu no zero. Lima Mateu no zero, TAM 3304. É Charlie Yankee, autorizado a alinhar e manter a 17. Romeu Oscar, papapá, passa nível de voo 170, chame agora Recife, frequência 12685, alterne 12545. Papá Romeu Oscar, papapá. 2685, 2545, bom dia. Bom dia. 035, grato, bom dia. Pois é, volta autorizado já voar Sagaz. É, Gonza, o Recife negou que tem um tráfego prosseguindo para Salvador. Perfeito, gente, muito obrigado pela agilizada aqui. Controle Salvador, bom dia, até 3663, saída da EL, não faz coisa. A 3663, bom dia, contato radar, submantenha o nível 340, oi da EL. 340 da EL, 3663. Voo no 605, passa nível de voo 130, chame agora Recife, frequência 1288, alterne 3325. 288, 13325, obrigado, uma boa. Em coordenação com a torre, o 500 pés, transponder 0101, Hotel India India. Correto, POB. 04, ciente. Transferência, bom voo. Negativo, 1 no 8 meia. Qual parte se encontra? Liga o assinamento, chame táxi. Oi, Salvador, muito bom dia, gol no 888. Gol no 888, contra aproximação, tráfico avistado, aguarde pista livre. Gol no 888. Você manda o filiar 900 metros inoperante, não é isso? Negativo, primeiros 1.200 metros inoperante, cabe ser deslocado primeiros 1.200 metros. Positivo. Primeiros 1.000 e... Confirme, 1.200? Afirmativo, 1.200 metros. Positivo, 1.200 metros. 3304, decolagem 25, controle 1.9, decimal 35. Obrigado, bom dia, 3304. 1.888, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1.30 graus, 5.9, ajuste no 0.4, check 3. Livre pouso, cabeceiro no 8 ou no 0.4. Manter nível de voo 360, saída agora. 360, 3604. Passa nível de voo 120, chame agora o centro Recife, frequência 1288, alterne 3325, bom dia. 288, obrigado pela cooperação, 3259, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Hotel India India, do visual com helicóptero, helicóptero com vermelha, autorizado táxi, reporte para ingresso 17. Autorizado então, a decolagem foi direto norte, o Hotel India India, vento de 080 graus com 7 nós. Controle Salvador, é o gol 982, informação em novembro, está mais de 15 minutos. Bom dia, gol 982, acione identificação, chegada a Mari, desse manter o nível de voo 050, altímetro no 04, gol 982. Efetivou a chegada a Mari para 50, 8, 14, 9, 10. Controle 1, 9, decimal 35, bom voo. São Novembro, aguarde cópia, 360 Galeão. Isso, frequência 1288, alterne 3325, TAM 3663. 288-3325, grato, uma boa, bom dia. Bom dia, bom voo. Pouso pro gol no 888? Afirmativo, comandante. Pouso, AUS 29, expansão 28. Chame agora o solo em 121, décimo 9. Muito obrigado. Bom dia, o gol no 888 livrou na escuta. Portão 10, chame antes da ECO. 35 até o retorno. Fala, bom dia, gol no 888, livrou na escuta. Gol no 888, autorizado táxi até o pátio 1, portão 03. Pátio 1, 03, no 888. Possibilidade aqui de manter o setor próximo à final da 107, mantendo 500 pés na sua escuta permanente? Confira, hein? Seu setor e mantenha sobre a minha escuta, atende a Índia. Índia, grato. Para level, triple 1, 5-4-1-4. Bom, 3-0 para a live, na Copa, a 3-0-1-4. As milhas? Está aqui, senhor, até 2 milhas, próximo ao final da 97, mantendo a sua escuta. Então mantém que a despeja na minha escuta ou até a Índia, Índia? Índia. 3-3-0-4. Bom dia, bom voo. Nível 360, Upper Whisk 50. Decola da 1-0, curva direita, saída da L, transição de Né. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponder 5-1-0-7. Lima Tango Tango, acione identificação, chegada Mari, desse mantém o nível 070, altímetro no 0 no 4, Lima Tango Tango.